A Procura de Mr. Goodbar. Em junho próximo, vocês vão se formar no curso superior, não no primeiro grau. Vocês teriam que fazer um trabalho sobre conflito pessoal. Obviamente, a maioria aqui nunca pensou em escrever nada mais literato que um cheque nominal. Este trabalho é uma exceção. Pelo menos elegível. Eu posso? A última vez que fui me confessar, tinha 15 anos. O confessionário era escuro e quente. Dos 7 pecados mortais, eu era culpada de 3. Inveja e cobiça era por culpa de minha irmã. Eu invejava sua beleza e cobiçava seu namorado. Eu tinha medo de me confessar e medo de não fazê-lo. Eu não sentia arrependimento, nem mesmo vergonha. Eu continuava sentindo a mesma cobiça. Estava em minha mente ou em meu corpo? São as minhas costas. Não é nada, professor Engel. Verdade. Em seu próximo trabalho, quero que descreva uma tentação irreprimível e o que você fez. Sou eu! Conversa. Por que você não pode levá-lo à peça de Natal? Ele também é seu filho. É sempre uma emergência. Não, não, não, não, não. O que você quer dizer é que um médico é indispensável e um professor é ridículo. E você? Você quer ser professora? Quero. Isso é ridículo. Eu gosto de crianças. Mas claro, você não tem nenhuma. Por que quer desperdiçar o seu tempo corrigindo os erros dos outros? Não vale a pena pelo dinheiro que eu pago. Praticamente todas as garotas da classe querem este serviço, sem receber, só para estar aqui. Mas eu escolhi você. Sabe por quê? Porque é a única aluna da classe que sabe sintaxe, gramática e ortografia. E essa é a única razão. Dói muito, não é? Devia ter me dito. Não é óbvio? Nada sobre você é óbvio. Até esta manhã eu não sabia que você era católica, ou que tinha uma irmã, ou que era um vampiro cheio de inveja e cobiça. Então, nas suas costas, como aconteceu? Acidente de carro? Foi pólio. Quando eu tinha 6 anos... Me deixou mancando até aos 11. Foi quando eles operaram para endireitar minha espinha. Escoliose, eles disseram. Causada pela pólio. Papai? Papai? Depois disso... Eu fui para minha casa toda engessada. Eles me colocaram numa cama, embaixo, na sala de estar, onde todos podiam me ver, dia e noite, durante 1 ano e 2 dias. Eles rezavam muito. Era a vontade de Deus, diziam. Eu nunca entendi que coisa horrível eu fiz para deixar Deus tão zangado assim. Coitadinha. Não. Não. Odeio que as pessoas sintam pena. Só estava tentando confortar você. Eu prefiro ser seduzida do que confortada. Uma abertura perfeita para o seu próximo trabalho sobre tentação. Como perdi minhas ilusões. Apesar da revolução sexual, nem todo homem casado é traidor. Amor entre professor e aluna é impróprio e imoral, ilegal e incrivelmente tentador. Tão fácil de se ceder. Quantos namorados você tem? Isso importa. Tem razão. Confissão faz bem à alma. Mas é péssima pro corpo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, não. Não. Oh, não, Maria. Não. A cicatriz é feia. Eu te amo, eu te amo. Eu não sei bem se o remédio para o seu problema é aspirina. Oh, Martin. Oh. Machuquei você? Não. Você parou. Você já terminou? Eu vou me atrasar para a aula. Ah, estava ficando bom. Na próxima será melhor. Desta vez foi tudo um pouco prematuro. Fui eu? Foi minha culpa. Eu fiz alguma coisa errada. Acontece que eu nunca tinha estado com alguém assim. Foi uma experiência maravilhosa. Para mim também. Oi, Tom. Ah, a Catherine vem para casa. Está mais bonita do que nunca. Por que ela não pode passar o Natal em casa? Você está surda, ela vai estar em Porto Rico. Sua irmã está em casa. Que tipo de trabalho? Trabalho de almoço, o que mais seria? Ela voa Chicago, Nova York, Chicago. Por que em Porto Rico? É que... Pelo amor de Deus, alguém pode atender o telefone. A Catherine já lhe disse e eu já lhe disse também. É um voo charter. Mas que droga é essa? Alô? Você é surda? Isto é o FBI, limpando toda a escória da terra, a qual me rodeia a maior parte do tempo. Bridget! Por que sua irmã está demorando? Ela já vem, papai. Precisava ver as roupas debaixo dela. Nossa! Catherine, telefone. Viu os presentes que ela trouxe? Ela é tremendamente generosa. Quem é? Como é que você bebe quando vai dirigir? Desse jeito. Pode cuidar do bebê hoje? Hoje à noite eu tenho aula. Quem é? É o Dennis O'Brien. Não quero. Eu disse para desligar. Dennis o travesso. Ele é marido dela. Era, ele era. Para nós não tem divórcio. Foi anulado. O que, que é isso? Algum calmante? Aspirina? Ah, meu Deus, se eu não tomar alguma coisa, eu vou acabar explodindo. Ah. Por que você e o Dennis terminaram? Dennis? Ah, não havia nada que ele não fizesse por mim. Nada. Mas ele me deixava maluca, sabe? Eu tinha vontade de gritar o tempo todo. Ele era tão mole, entediante. E seus olhos eram sempre suplicantes. E a gente não pode se anular nessas coisas. De modo que... eu mentia e... estou um lixo. Tudo que eu faço não dá certo. Ah, exceto você, Catherine. Você é perfeita. Tem cabelos perfeitos, dentes perfeitos, pernas perfeitas. Você tem tudo, tudo certo. Você tem tudo. Dê só uma olhada. Você é um verdadeiro presente de Papai Noel. Anjo, eu estou em apuros. Eu estou em sérios apuros. Nesses últimos 6, 7 meses, eu tenho vivido com um homem. Bom, na verdade, são dois homens. Um em Chicago e outro em Nova York. O grande problema é que... eu estou grávida. E eu nem mesmo sei se foi em Chicago ou em Nova York. Catherine, vai se atrasar para o avião. De qualquer modo, eu vou me livrar dele lá em Porto Rico. É para lá que as garotas vão. Eu disse ao papai que aceitei um voo charter, mas se ele descobrir, ele me mata. Ele jamais acreditaria. Oh, eu lamento jogar isso tudo sobre você. Mas você, minha rocha de Gibraltar, você é mesmo. Desde a poliomielite, toda a família desistiu, até o padre Timothy. Mas você... você nunca sequer chorou nenhuma vez. Você é uma rocha, garota. Mamãe, papai, Bruce, eles todos me acham uma nulidade, mas... você sabe que eu sou um tanto fraca mesmo e... você nunca me censurou. Todos nós precisamos de alguém que não nos censure. Olha para mim. Eu estou bem? Está. Oh, Catherine. Perfeito. Estou ensinando uma criança surda. Vocês devem se lembrar de nunca deixá-las contra a luz. Lembre-se sempre de falar com as crianças num tom de voz normal e encará-las. Jamais se permitam ficar impacientes ou zangados com as crianças. Como é que eu posso atrair a atenção deles? Batendo na mesa. E se você estiver longe, piscando as luzes. Perfeito. Poesia em movimento. Mas você me ama. Amo. Não faça isso. As pessoas que fazem isso não têm educação. Estão implorando atenção. Droga! Eu tenho que fazer compras. Feliz Natal. Eu trouxe um cachimbo. Natal é lixo comercializado. Se quiser comemorar o nascimento de Jesus, faça-o na igreja. Eu vejo você após as festas. Tchau. 1975 já passou para a história. Foi há apenas 5 anos que 10 mil mulheres marcharam para a libertação. Carregavam livros, cartazes e bebês. Pediam legalização do aborto, igualdade na educação, igualdade nos empregos e melhores salários. E liberdade sexual. Esta era para ser a década das damas. Alô? Alô? Catherine? Não, não tem ninguém. Foram todos a uma festa no Knights of Columbus. Onde você está? Lua de mel? Você se casou? Você não me disse nada. Bom... é, eu tenho certeza que ele é ótimo, mas se você o conheceu no avião há 2 dias... hein? Ah, é claro que eu estou contente. Se você estiver, eu também estou. Ele é bom? Ele é católico também? Então é melhor você mesmo contar para o papai. É? Feliz ano novo para você também. Para os dois. E qual é o nome dele? Alô? Catherine? Feliz ano novo! Você quer ser meu amiguinho? Hum? Não. Claro que você quer. Alô? Martin? Yeah. Feliz... Alô? Como você pode telefonar para mim? Estava o quê? Bêbada? Maluca? Você está pensando o quê? Nada, nada, nada jamais aconteceu entre nós. E se fizer isso de novo, não acontecerá mesmo. Você entendeu? Eu não vou me comprometer. Nem aqui, nem no campus. Nem no meu lar, nem no meu trabalho. Eu não vou deixar a minha esposa. E não permitirei que ela seja... magoada por uma tarde ocasional que passamos. Talvez seja melhor para nós dois se esquecermos que um dia... se não nos virmos mais. Tereza. Isso. Isso. Chegaram. Patrick, vista o seu casaco. Eles chegaram, Catherine e ele. Ele não parece judeu. Nem sempre se descobre isso pelo nariz. Qual é a marca do carro? Mercedes-Benz. Judeu. Espere para ver o casaco de pele. Tem casamento na igreja e estão vivendo em pecado. Meus parabéns. Obrigada. Oh, papai, eu amo você. Seja bonzinho com ele. Atende o telefone. Alô? Quem é? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Você deve ser... Tereza! Ele deve ser casado. Senhora Dan? Querida! Oh, mãe! Senhor Dan. Apenas não me chame de papai. Onde? Estes também são eméritos pintadores. Ah, meu bem, meu bem. Como conseguiu fugir? Eu menti. Eu fico pensando, por que é que depois que nos amamos, você nunca fala, nem me toca, nem nada? Agora está zangado. Eu não estou zangado. Decepcionado? Não estou decepcionado. Apenas não suporto a companhia de uma mulher quando as coisas acabam. Bom dia. A convenção democrática com votos suficientes. Você está bem? Algum problema na escola? Adivinha só. Estou grávida de novo. O número 2 a caminho. Minha mãe teve 4. Todos homens e todos perfeitos. 5, papai. Você sempre esquece a tia Maureen. Que Deus a tenha e que a perdoe. Perdoe o quê? O que ela fez, papai? Como é que você espera que eu coma esses ovos horríveis? Você sabe que eu não suporto ovos dessa maneira. Oh, não, não, não. Aqui está. Muito obrigada. Para você. Obrigada. Tereza, você vai interpretar hoje? Vai sim. Está vai, bem, vai. Está bem. Bom, até logo, ou pelo menos até o início do curso de verão. Eu invejo sua primeira experiência como professores. Para estas crianças aprenderem de fato a ler, a escrever, a entender, talvez até a falar. Vocês são sua única esperança. Se conseguirem ensinar uma criança surda, vocês têm o toque de Deus. A Joe e Silvia que se casaram esta tarde. Vocês vão passar a lua de mel, hein? Las Vegas? Tá, obrigada. Yes, dear, yes, it'll all fit in the car. Yes. I hate summer vacations. I hate fishing. I hate the beach. Reference books, dictionary notes... Notas, papel carbono... cheque, cheque. O seu último cheque. Pago integral, excluindo minha gratidão. Quando eu vou ver você? Sempre? Nunca. Quem vai tomar o meu lugar? Ninguém pode tomar o seu lugar. Você é a mais dedicada, a mais eficiente. Mesmo assim, você vai encontrar uma outra. Sempre existirá uma outra. Quem? Roda? Agora que você saiu com ela, provavelmente não a suporta mais também. Não é nada esportivo a garota de um homem casado sentir ciúmes. Eu não consigo evitar. E quem foi que disse que amor é esporte? Ah, sei. Amor. O que aconteceu? O que foi que eu fiz? Nada. Eu tenho mau hálito. Eu uso a pasta de dentes errada. Pare. Sou muito limitada no amor. Diga o que você quer. Nada! Terminou. Só isso. Tivemos longos e belos momentos juntos. Agora é hora de seguirmos em frente. Os dois. Thank you. pressão sanguínea caindo. Alguém informou a família? Eles estão vindo. É a espinha dela. Cirurgia imediata. Sem raio-x? Não dá tempo. Não toque nela. Eu amo. Tire-o daqui, está contaminado. A culpa é minha, é toda minha. Eu lhe disse. Foi a vontade de Deus. Ela está coberta por seguro-saúde ou é dinheiro vivo? Eu quero um médico católico. Meus parabéns. Sua filha tem um corpo maravilhoso. Isso é de família. A minha mãe teve quatro, todos homens, todos perfeitos. Perfeito. Ela sente dores? Ainda não, está só com 2 meses de gravidez. Não! Ainda está no primeiro grau? Eu me formei hoje. Deixa eu ver. Que barato. Quem está aí? Ah, oi, Ana. Vamos entrar. É a polícia? Não, minha irmazinha. Ah. Ei, ei, é um produto muito caro. Oi, criança. A turma, eu quero apresentar a vocês uma garota de classe. Tereza, que é professora de crianças surdas. O que você acha disso aqui? É lindo. Todos vocês são lindos. Você quer um cigarrinho? A Kitty disse que não poderia viver em outro lugar além daqui. Como não posso viver sem ela e o apartamento não estava para alugar, eu então... Ah, sim, ele comprou o edifício inteiro. E se você precisar de um apartamento ou sem móveis... Ou de um advogado brilhante. Ah, então eu vou assaltar um banco. Não. Para a provedora chamada Terry... Ah, oh, eu gostei dessa. Santa Teresa de dia e Terry no embalo à noite. É o seu novo emprego. A Terry? À noite. Gosta de cinema caseiro? Eu adoro. Vamos ver o filme das garotinhas. Ah, você está viva, não está? Está inteira, hein? Onde é que você esteve a noite toda? Hã? Na casa de Kathy. Mentirosa! Ela foi passar o verão fora. Quer que eu ligue para ela? Quer? Mentirosa! Eu liguei pra Bridget, liguei pra polícia, eu liguei pro hospital. Andou tão ocupada por aí vadiando que não teve um minuto para telefonar. Eu devia mesmo, mas não pude. É, mas não quis. Eu não pude. Temíamos que tivesse acontecido alguma coisa. Sem saber o que fazer, a quem recorrer. Você está bem? Vou preparar seu café. Mamãe, eu lamento esses problemas todos. Eu não pensei. Pois então pense nisto. Enquanto viver nesta casa, vai ter que seguir os regulamentos desta casa, entendeu bem? Será que você entendeu? Entendi, papai. Vai, vai, prepara o café. Muito bem, antes de eu ser acusado de ser um tirano, eu quero dizer que eu não estou infringindo nenhuma das leis da Cruzada Santa das mulheres que queimam os seus sutiãs. Não, ótimo, ótimo, então está bem. Porque eu ia a pé para a escola. Trabalhava num depósito de carvão todos os dias após as aulas. E até os sábados. $12 por semana. Dos quais eu separava 2 cents por dia para colocar no cofre dos pobres aos domingos. O resto do dinheiro... Dava para sua mãe. Isso mesmo. E eu nunca exigi isso de vocês. Para você tem sido comida de graça. Casa e roupas de graça. Remédios de graça, TV, telefone, então... Mas o que é que você está fazendo aí? Você tem razão. Se eu não posso viver segundo seus regulamentos, e eu não posso... Agora é hora de sair. O quê? Ir para onde? Com quem? Em quê? Sozinha, minha casa, meu dinheiro, meus regulamentos. Ah, sozinha no paraíso dos bandidos. Essa é ótima. Agora vamos ter que nos preocupar com você dia e noite. Ah, use a cabeça, garota. Seja você mesma. Não posso ficar e ser eu mesma. É esse seu ego todo poderoso, hein? Se não fosse por nós, onde estaria a essa altura? E o que é que o senhor espera de mim? Você não é Catherine, sabia? Você está longe de ser. Mamãe. Adeus, papai. Não conseguirá vencer sozinha. Ela está aqui agora. É, ontem à noite também. Nós tivemos uma festinha. Ah, é claro que ela vai pagar o aluguel dela. Ah, papai, eu mentiria para o senhor. Ela começa a lecionar na semana que vem. Curso de verão, tá bom. É claro, eu fico de olho nela. Eu também te amo. Tchau, tchau. Ai, ai. Aluguel do primeiro mês. Ora, o que você mais precisa agora é uma cama. Uma cama bem grandona. Agora, alguns sinais são parecidos, mas mão no peito, desfrutar, lamento, fome. Desejo. Aula encerrada. Bom dia. Bom dia. Meu nome é senhorita Dunn. Sim. Obrigada. Outra vez, por favor, mas falando. Meu nome é Daniel. Muito bem, Daniel. E você, seu nome? Meu nome é Bonnie Hooper. Obrigada, Bonnie. Eu sou Daniel Tu. Excelente, mas Tu se soletra T-O-O. T-U, o meu sobrenome é Tu. O seu sobrenome é Tua. Sinto muito. Eu peço desculpas. Daniel Tu, certo? Está bem. Não tem nome? Não tem nome? Talvez ela seja boba. Ah, não, não, surda, não boba. Boba significa idiota. Todos vocês são alunos inteligentes. O nome dela é Amy. Ah, obrigada, Amy. Bom, todo nome tem um significado especial. Daniel quer dizer juiz. Bonnie quer dizer muito bom. E Amy quer dizer amada. Isso quer dizer que todos amam aquela pessoa. Jerry e Kevin, o que quer dizer? Um momento, espere. Você esqueceu seu aparelho auditivo? Ah, tá bom, usaremos o da escola, está bem? 9 menos 3. Isso mesmo. Muito bem, Bonnie. Muito bem. Após vermos se vocês são mesmo bons em ortografia, faremos uma brincadeira com números. Está bem? Eu gosto do seu nome. Você não tem que escrevê-lo. Mas eu peço. Pessoal, é hora de irmos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau. Você esqueceu, Daniel. Tchau. Tchau. Vamos. Você é o irmão de Amy? Eu não entendo esse troço. Maravilhoso, Amy. Eu também te amo. Ai, Amy. Vamos embora. Tchau. O maior show de gogô do mundo. Bailarinas nuas ao vivo. Atenção. Agora. Ei, eu posso sim. É? Agora diga. Multiplicar. Está bom, está muito bom. Melhorou muito. Vamos tentar de novo, tá? Multiplica. Está bom, está muito bom. Agora vamos... Multiplica. Eu vi esse filme, sabia? Al Pacino, em grande desempenho. Uhum. Sozinho? Uhum. Você vem muito aqui? Sei lá. Eu gostei de você. Sabe o que é? A maioria das garotas aqui são muito devagar, mas você é legal. Eu vou te fazer um convite que você não vai poder recusar. Ah, é? Você e eu em casa, tudo bem? É. E por que eu não posso recusar? Estaria dispensando os melhores momentos de sua vida. Não. Poxa. Ah, tá bom, neste caso. Eu. Ô, oh, rapaz. Puxa, você chegou tarde à peça. Oi, amor. A gente se vê depois, hein? Te vejo em setembro. Tchau. Até breve. Até logo. Tchau. Até breve. Tenha um bom verão. Boas férias pra você. Te vejo depois do feriado. Ah, está bem. Amy? Eu trouxe biscoitos para você. Está bem. Meu nome é Senhorita Dan. Meu nome é Senhorita Dan. Dan. É. Você conseguiu. Você falou. É maravilhoso, Amy. É maravilhoso. Vamos tentar outra vez? Meu nome é Senhorita Dan. Ela conseguiu. Ela falou. Vamos embora. Espere. Será que ela não poderia ficar comigo esta tarde? Hoje é um dia muito especial para nós duas. Obrigada. Vamos, cara! Passa logo essa porta! Pressa, rapaz! Tô morando muito! Vai levar essa mala pra casa! Por isso que eu tô aqui! Ah, joga uma mala! É o regulamento. Eu tô atrasada. É o regulamento, senhora Jackson. Enquanto a senhora receber a pensão, não é suficiente para vocês três, não é? Então seu namorado terá que sair. Ele vai ficar. Ou a sua pensão vai ser cortada e sem a pensão não poderá sustentar seus filhos. Ah, tente criar dois filhos cujo pai foi embora para sempre com regulamentos. Experimente trabalhar o dia todo e metade da noite, mas tem sempre o maldito regulamento. Eu tenho direito a alguma coisa e essa alguma coisa é esse homem. E esse homem fica. Querido, onde é que você estava? Você quase matou sua mãe de susto. Ah, mas que coisinha mais bonita, senhora Jackson. O que foi? É a professora, mãe. Meu filho disse que ela falou. Viu, anjo? Alguém lá em cima ama você. Teremos uma longa conversa pela manhã. Amy. Senhora Jackson, por favor. Se Amy tivesse seu aparelho auditivo, eu sei que são muito caros, mas na escola ela aprende bem mais rápido e em casa ela não ficaria isolada. Já imaginou como seria se ela pudesse ouvir as risadas? Eu não tenho ouvido muitas ultimamente. Olha, você é uma boa moça, mas você ouviu o homem. Ele cortou tudo. Nada de pensão, nem escola. Nada. Ele? Ele. Ora, a senhora Jackson tem um namorado, e daí? O governo tem alguma coisa contra o amor? Não importa que ela tenha 50 namorados, mas se um deles começa a viver com o dinheiro do governo... É, e a pequena Amy entra pelo cano. Mas por que está me culpando por isso? Por quê? Porque você é quem está mandando, por isso. O amor acabará vencendo, né? Você se preocupa com ele? Porque acha que eu trabalho na Previdência. Está bem, por quê? Porque eu sou um trouxa liberal. Porque eu quero salvar o mundo. Ah, esqueça o mundo, salve ele. Eu não faço regulamento. Mas faz os relatórios. Mas eu relato a verdade. Ora, então minta. Os fins justificam os meios, né? Se for para Amy continuar na escola, sim. Moça, eu gostaria de voltar a ver você. Para quê? Alô. Onde você está? Oh. O que foi? Oh, eu não estou me sentindo bem. Oh. Eu não consigo mais dirigir. Está frio? Não. Eu estou com tanto frio. Oh. Oh, minha pedra de Gibraltar. Da última vez, eu fiquei um lixo. Mas disseram que este médico é o melhor que existe no ramo. Não se deve procurar o melhor para fazer essas coisas. Você disse ao Bar? Uhum. Mas ele é apaixonado por você. Ah, ele nem sequer me conhece. Ah, nós começamos numa ótima. Não importa o que fazíamos, era tudo ótimo. Cada dia era especial. E aí, um dia, não conseguimos mais nos falar. Nem nos falar e nem nos olhar. Aí nós juntamos um grupo. Bebidas, farras de todo tipo. E ontem à noite, eu acordei num quarto cheio de pessoas. Eu estava no bolo. Acho que eu sou apenas isso mesmo. Mais uma doida no bolo. Casada? Não. Vive atualmente com algum homem? Não. Com que frequência você tem intercurso? Isso importa? Sim. Existem diversos métodos. Diafragma, DIU, pílula... Eu só quero garantir uma coisa. Sem crianças. Para sempre? Sim. E eu posso saber por quê? Não. Bom dia, alunos. Bom dia, senhorita Dan. Bom dia, senhorita Dan. Olha, vê. Ah, bom... Ah, está uma linda manhã, Amy. Está uma manhã maravilhosa. Boa noite. Como vai a Amy Jackson? Oh, oi. Tudo o que ela precisava era uma chance. Sua mentira deu isso a ela. Bom, não foi bem mentira. Eu só não disse toda a verdade. Não sei. Simplesmente não sei. O aparelho auditivo dela, não sei como conseguiu nem onde, mas eu agradeço muito. Agradeço ao bem-estar do menor. É, então... Então que tal jantarmos? Eu convido vocês, tá bem? Escuta, é melhor corrermos. Eles comem na hora certa. Sabia que era católico. Ele estudou para padre. Desistiu quando o pai dele morreu, para sustentar a mãe doente. Eles moravam todos na mesma casa. Família. Se ele fosse para Notre Dame, podia ter sido canonizado. É. Seu pai é uma pessoa fabulosa. É. E sua mãe é uma ótima cozinheira. Aposto que você cozinha bem. Eu odeio cozinhar. Odeio beisebol, basquetebol, especialmente futebol Notre Dame. Odeio piadas irlandesas, polonesas, italianas. Odeio piadas. Está chateada? Não, não estou chateada. O que foi? Eu? Alguma coisa que eu disse? Alguma coisa que eu fiz? O que é? Nada. O que foi? Eu me lembrei de alguém que disse a mesma coisa. Acabei de perceber o quanto foi engraçado. Tá me procurando? Eu sou Tony Lopanto. Sônia Katrina Raskolnikov. Raskolnikov? Eu conheci uma secretária chamada Sônia... Sei lá, Sônia qualquer coisa. Sabe, ela chorava o tempo todo. Mesmo quando estava feliz. Eu nunca choro, mesmo quando estou triste. Ah, é? É a pura verdade. Bom, ninguém diz sempre a verdade, não é? Bom, talvez seja melhor assim. É a pura verdade. É, sim, cara, pode crer. Que é isso aqui? Você lê a Bíblia? Quando nos encontramos, era outro livro. Encontramos? Encontramos onde? Aqui. Aqui. Bom, na verdade, você estava com uma garota... Com uma loura. Memória fotográfica, não é? Você estava fazendo isso mesmo. Batendo com os dedos. Você está curtindo com a minha cara? Não é isso. Eu estou me sentindo muitíssimo bem. Muito bem. Bom, o vinho ajuda, não? Não é o vinho. Não. Oi? Você disse que ia ter uma festa. Onde vai ser a festa? Aqui. Eu quero você aqui mesmo. Ah, é? Você gosta, não é? Ai, o amor. O amor é uma coisa maravilhosa. Puxa. O que foi? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Poxa, como é que você consegue ser calmo? É? Ah. que beleza. Que livros você tem aqui? Pessoalmente, eu prefiro revistas. Sabia que os caras sempre dão em cima de garotas bem dotadas? E como? Você só vai saber o que é bom quando sair com o negro. Onde leu isso? Num banheiro do metrô. Puxa. Apague a luz. Apague a luz. Ya, ya! Eu te assustei, né? Te deixei ligadona. Sabendo que eu podia não parar. E você não podia correr. Só esperando acontecer. O coração batendo a mil por hora, não? É isso aí. Você já matou alguém? Eu já. Vietnã. Onde arrumou isto? Onde você pensa que foi, na praia? Foi dureza, né? Não. Me livrou de uma guerra. Isso aqui, o que foi? O que foi isso? Por quê? Isso te aborrece? Não, claro que não. Rosto com rosto. Você gosta? Pra gente não perder a hora. E daí? Você tem que sair antes de clarear. É. Qual é a norma da casa? Não, mas é só essa. E qual é o problema aqui? Trabalho. Ah, é? E quem é ele? O maridão? Isso aí. Um motorista ou um leiteiro? Isso. É o cara que paga o aluguel, né? Quando amanhece, eu trabalho. Tenho que ficar sozinha. Olha... Não é nada com você. Sei. Quem disse que eu quero ficar? Você acha que eu vou acreditar nessa história de ficar sozinha? Trabalho. Que tipo de trabalho? Eu sou professora. Quê? De crianças? Primeiro grau. Ah, eu não acredito. Não é possível. Uma professora de crianças frequentando bares noturnos. Meu Deus, não admira que este país esteja tão arrasado. Você gostou, né? Você é o maior. Bom, a gente se vê. Domingo à noite às 6, tá legal? Se eu não estiver ocupado. Esteja aqui, sim? Está bem, Sônia Balônia? Tony! A calça está aberta. Tudo bem, eu também tenho que ir trabalhar. Gah! Meu Deus, não acredito. Eu não acredito. Planta. Pleno. Portão. Estas letras fazem o ar sair. Agora digam. Parque. Parque. Parque. Caça. Caça. Tu. Tu. Tu. Rede. Rede. Rápido. Rápido. Muito bem. Eu quero que pensem em palavras que façam o ar sair da boca. Pós. Pós. Pós. Pós. Pós. Não, não, não. Chega de pós, pós, pós. Eu quero que tente um ralo. Ralo. Ralo. Isso, melhorou. E aí, aquele perfeito cavalheiro saiu com a palavra faca. Isso deve ter furado o balão. Então eu disse a ele para achar outra palavra. E ele disse que tentou amor, mas que amor não mexeu o balão. É, nunca mexe mesmo. Nunca mesmo. Aí eu disse a ele que raro mexeria o balão. E ele disse, é, raro é o mesmo que faca? Ele está fora mesmo, completamente. De qualquer modo, terminou. Acabou. Fim. Hoje à noite é Acapulco e amanhã eu estou livre. Papai sabe? Ah, sabe. Naturalmente, ele culpou o Barney. Quando um católico se divorciar, ele disse que não me casei na igreja. Portanto, não foi um casamento em momento algum. Como o Barney recebeu isso? Barney? Ah, o Barney não recebeu bem, é claro. Ele já se engraçou por uma garotinha com maxi boca e mini cérebro cretino. Ah, sim, eles já compraram toalhas, ele e ela, os seus secadores individuais e outras coisas também. Lixo, lixo! A sucata de um casamento fracassado. Aqui jaz o amor. E jaz, e jaz, e jaz. O que é? Táxi. Eu já vou descer. Pegue tudo, tudo que você quiser. Pode levar. Pode levar tudo. E se cuide, hein, garota? Esperanças e sonhos em sua vida que gostariam de ver realizados. Vocês todos se uniram a mim para mudar nosso governo para melhor. Votem em Jimmy Carter. Alô? James, o quê? Mas é claro que eu tenho estado ocupada. Estou ocupada agora. Francamente, eu não tenho tido tempo para pensar em comida. Bem, pode me ligar dentro de 10 minutos? Não, não. Espere, liga dentro de 20. Hoje, uma detona! Oi, amigão. Quem é essa aí? Com licença, hein? Eu vou pegar um vinho, tá? Um vinho, uma cerveja! Ei, Chuck! Ô, cara! O que você conta, cara? Você trouxe? Trouxe dinheiro? Sim, trouxe dinheiro. Tá aqui. Deixa eu dar uma olhada. Esse celular parece bom. E ei, Chuck, trouxe o que eu pedi? Ei, garota, você tá com a corda toda. Ei, gata, como é que você está? Ótima! Oi, gatinha. Pera, deixa comigo. Oi, tudo bem? Como é você? O que você Tereza, dá um tempo. Tereza. Cruzes. Me chamou? Eu estou procurando o banheiro das damas. Onde estão as damas? Soube que está procurando uma garota branca chamada Burns. Hã? Tem uma moeda? Moeda? Eu tenho, sim. Tem, aqui está. Um é suficiente? É assim. Caso queira ligar para mim. Espelho, eu na estrela. Por isso todo mundo vai lá. Todo mundo consegue ser alguém. Como aquela garota. Ela é uma tremenda beijoqueira. Não, mas é uma boa garota. É, ótima dançarina, isso eu sei. Ela é igual a muitas outras garotas solitárias, correndo os bares sozinha. É meio triste. Anime-se, nem sempre estão sozinhas. Você nunca tinha estado naquele bar? Hã? Acertei? Acertou. Então acertou. Por que quis ir lá? Achei que me faria bem. Você não conhecia ninguém lá? É bem melhor assim. Você bebe, você dança. Nada daquela conversa mole. Foi divertido a beça, sabia? Ah, espera aí. Nós não jantamos ainda. Eu sou um bom cozinheiro. Eu frito ovo para você, faço um cachorro quente. Eu tenho aula amanhã. Então, no sábado. Mas é melhor você ligar primeiro, tá bom? Para! Como foi que você entrou aqui? Arrombou a porta? Eu sabia, seu ladrão! Cai fora do meu... Não! Não! Que há? Me larga! Espera aí. O que é isso? Você disse 6 horas, não foi? E daí? Daí? Se manda! Fora! Tony vai lhe responder como você gosta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Down, down, down. Ei, qual é o seu nome, hein? Daria? Onde é que você conseguiu essa bagulhada porno, hein? Onde você aprendeu esse balanço? Na roça? Não! Mick Jagger, ele é bom, sabe? Joy Cocker, Elton John, os Beatles, Peter Frampton, Rod Stewart, Black is Green. Green is Brad e Brad is Flash! Oh, Lordy. Oh, cantare. Quem é essa loura aqui, hein? Puxa, ele é um barato. Fora! Antes que eu chame a polícia! Professora, você vem me instigando há muito tempo. Bom, vamos lá. Eu e você, minha branquinha querida. Você quer um pouquinho? Não. Quer, sim. Não, não. Tudo bem, então vem pra cá. Vem, eu não ligo, não. Vem ficar comigo. Nós vamos girar contentes, os dois pelo salão. Eu disse que... onde é que você conseguiu isso, hein? Você não ia acreditar. Só os dois, pelo salão, vamos girar contentes. $10 por isso? 30 quando é especial. Vem aqui, vem, vem, vem depressa. Isso aqui vai deixar teu namorado ligadão. My brain. What's this do? What does it do? Makes America beautiful. Okay. Okay. The other one. Yeah. Okay. Okay. Não pare. Não pare. Ah, Tony. O que é? O que você quer? Tudo. Eu quero tudo. Ah, otários, otários! Ah, o que é de tão importante nessa caixa ridícula? Como é que você pode assistir essa isso? Essa caixa me faz companhia mesmo quando eu estou dormindo. É a única caixa que eu não tenho que mexer o tempo todo para mantê-la feliz. Sabe o que você é? Um sujeitinho cruel. Você é vulgar, mentiroso. Deus sabe o que você é. Eu sou um perfeito cavaleiro. E o que você... Ei, onde é que você vai? Trabalhar. Às 2:30 da manhã? Ah, o quê? Eu não entendo. Que tipo de negócio? É negócio com mulher? Tome isso aqui. Não. Não. Tome isso aqui. Não. Qual é? Não. Você quer ficar subindo pelas paredes a noite toda? Quer se complicar na escola? É isso que você quer, é? O que é isso? O que é isso? Calmante. Ai, que... Tome isto. Vai te acalmar logo. Eu ligo pra você depois. É, e quando? Sempre. Se você se atrasar de novo... Beijinho nas crianças, tá? É claro que eu... explique a eles. Parem! Fiquem quietos. Senta. Eu sinto muito. Eu peço desculpas. Estou atrasada. Ontem à noite, tomei um remédio para me dar sono. Mas era um remédio tão forte que eu... Eu não acredito em você. Não acredito. Você não se importa. Eu tenho que ir para casa. Como ele está? Eu tenho que ir para casa dar comida pro bebê. Ai, eu estou aqui neste local, meu Deus, desde a noite passada. Por que que você não me... Eu liguei. 9 horas, ninguém em casa. Mais tarde, ocupado. Aí liguei para a telefonista, eu disse, interrompa. Ela me disse que o telefone estava fora do gancho. Liguei esta manhã, ainda não havia ninguém. Fique com a mamãe, tá? Como ele está? Mamãe. Nas mãos de Deus. Posso vê-lo, por favor? Ora, Tereza, já se passou tanto tempo. Antes da operação, tivemos uma conversa, o seu pai e eu. Uhum. Ele me deu a boa notícia sobre o seu maravilhoso namorado. Parece que você escolheu o homem certo. Eu tentei entrar em contato com você. Ele já sabe? Em 24 horas. Sabem o quê? Sabem o quê? O quê? Se é maligno. Aceita uma carona para casa, senhora Dan? Se não for pedir muito, eu gostaria de passar na igreja primeiro. Você é mesmo incrível, sabia? Como conseguiu? Você é praticamente membro da família, menina dos olhos do meu pai, amigos, o filho que minha mãe nunca teve. Eu quis ajudar. Por quê? Por que é que quando há problemas você é sempre aquela mão amiga? É assim que você curte a vida, alimentando os miseráveis? Você está nervosa. Eu entendo. Está preocupada e solitária. Sozinha! Eu estou só, não solitária, não deprimida. E você está me deprimindo. Dá para entender? Este apartamento não tem nada de você. Nada mesmo. É exatamente igual a mim. Especialmente isto. Já amou uma mulher assim? Hum? Já amou uma mulher? Daquelas do bem-estar que você ajuda. Aquelas mulheres tremendo e assustadas, implorando favores. Hum? Eu vou para o hospital amanhã. Ha! É claro que você vai. Se quiser carona... Ei! Eu quero você aqui. Bem aqui. Ou talvez você não goste de mulheres. Talvez você goste... Cala a boca! Você não gosta de magoar as pessoas. Por que faz isso? Eu pego você amanhã às 6. O quê? Mali? boato, querida. Não passa disso. Conversa mole de médico. Eu vou estar trabalhando de novo em uma semana. Olha aqui, Catherine, meu amor, eu mentiria para você. Nenhuma dor irá me enterrar antes de chegar a minha hora. Isso inclui qualquer doença em qualquer órgão, hein? Puxa vida. Ah, oh, meu Deus. Onde é que está? Espere. Não desligue, hein? Ai. Não, meu Deus. Puxa. Tudo bem. Alô? Tony? Tony? Alô? Ainda está na linha? Ai, meu Deus, sim, sim. Parece embaixo d'água também. Hã? Não, não posso. Você está engasgado. Estou o quê? Não, não, não. Estou bem. Estou bem. Mas o telefone praticamente se afogou. Não, não, não desligue. Não desligue, tá bem? Está me ouvindo? Tony? Ei! Tony? Pode... Não desligue, por favor. Não. Só um pouco. É, um pouco. É, por que não vem até aqui? Não, não, é o James. Hã? Droga. Ah, meu Deus, que mancada. Eu me amarro de montão nesse som. Ah, você. Esse som é demais. Muito bom. Ei, Steve! Ei, dá licença. Dá licença. Quero uma cerveja? Aceita. Bom, hein? Bom isso. Tony Lopanto, viu ele por aí? Ah, o Quitamborila? Há umas duas ou três semanas. Mais um? Martin? Martin! Oh, um professor precisa de paz. Ex-professor. Lecionar é uma perda de tempo. Estou escrevendo um livro. E quem é que não está? Também estou me divorciando. E quem é que não está? Se não está, por que não? Aos... aos velhos tempos. Ai, essa não. Não. Eu penso em você. Muito, muito mesmo. Pode acreditar. Você foi meu único e verdadeiro amor. Ah, sim. O amor. Não me perdoe, mas por favor, não me esqueça. Diamantes separados se diria... Ah, querida, tu continuas uma porcaria. Tchau. Não. Está errado. E isso está errado. Olá. Oi. Todos vocês olhem para mim, olhem para mim. Este é o senhor... Não, não, não, espera, espera. Meu nome é J-A-M-E-S. James. Muito bom, muito bom. Eu levei 4 dias para aprender isso. Talvez a mímica impeça que a gente brigue. Você se surpreenderia. Já não brigamos o bastante, eu tenho sido horrível. E você volta para ser você mais magoado ainda. Você tem sido encantadora, inteligente, afetiva, sensual. Você é a mulher ideal. Pro fogo. Ah, é melhor você aprender a ler Braille. Ele é cego como um morcego. Sábado, hein? Sábado. Vai se arrepender, hein? Pronto. Engraçado, eu não me lembro de ter comprado doce. É verdade. Nem canetas. Isso mesmo. Mas isso é roubo. Isso mesmo. Não seria mais fácil pagar no caixa? É, mas bem menos divertido. Está cheio de baratas. Tadinhos dos bichinhos famintos. É por isso que você não lava os pratos? Porque as baratas têm fome? E qual outro motivo? Qual outro motivo? Ah! Muitos caras na primeira saída atacam as garotas. Elas esperam isso e algumas delas ficam furiosas se eles não atacarem. Portanto, na segunda ou terceira vez, ou ela topa ou ele cai fora. Mas nós já saímos juntos 4 ou 5 vezes e você nem tentou me beijar. Seu vinho, madame? Aqui, por favor. Oh, um momento. Minhas mãos estão muito ensaboadas. Oh, eu sinto muito. Que ótimo. Obrigada. Não há de quê. Por que queria ser padre? Meu pai é quem queria. E você não? Não. Se ele não tivesse morrido, você seria padre. Não sei se ele está morto. O quê? Eu sempre digo que ele morreu, isso corta as perguntas. Minha mãe bebia. Ela não bebe mais. Eu tinha uns 12 anos quando aconteceu. Uma noite eu ouvi minha mãe rindo. Minha mãe tinha uma risada linda. A porta do quarto estava aberta. Ela estava deitada na cama. Usava apenas uma cinta liga preta. Meu pai estava junto dela e ela o provocava. Como é, garotã? Você não vem deitar? Aí então meu pai agrediu. Mas minha mãe continuou rindo muito. E ele continuou batendo e batendo. E ela continuou rindo e rindo. Havia sangue por toda a cama. Minha mãe ficou muito ferida. Meu pai saiu e passou por mim. Desceu a escada e saiu porta fora. Eu te amo. Não me ame. Beije-me, beije-me, só beije. Calma. Calma. Está bem. Assim está bem. Não. Não me solta, me deixa. Não. Eu não acredito. De me proteger ou a você. Ah, desculpe, eu sinto muito. Isso não teve graça. É só que eu nunca tinha visto isso. Oh, meu Deus. Vai, vamos lá. Bate em mim, revide, quebre alguma coisa. Eu sinto muito, poxa. Você está enganada. Foi engraçado. A história sobre minha mãe e meu pai foi tudo inventado. Sinto muito. Puxa vida. Eu tenho que sair daqui. Legal, gente. Que da hora. Tudo bem. Tudo bem, gente? Com licença. Escuta, por gentileza, eu estou procurando aquele escuro grandão. Você não está sabendo, não? Os tiras pegaram ele. Fica frio, o homem tá aqui. Vai querer duas. Hein? Voltei a trabalhar na companhia aérea, mas não como antes. Escritório, relações públicas. Chega de bancar a babá num avião cheio de bêbados e mãos bobas. Ninguém me faz voltar a voar, exceto se eu quiser e somente se eu quiser. Eu deixei disso também, querida. Da bebida, calmantes e também do analista, de 50 dólares a hora. Eu parei com toda essa maluquice danada. Todo mundo está tomando alguma coisa, ou então não levanta na manhã seguinte. Eu estou numa terapia de grupo, é muito legal. Ah, é, é. É onde vocês todos sentam em círculo e ficam se flagelando, não é? Não, é onde você descobre o estado em que você está, como é que você entrou nele e talvez como sair dele também. Uhum. Ah, estamos todos muito machucados e estamos todos procurando um remédio para a dor. Bom, há os remédios para a dor. Aham. É, James. Olha, estive pensando sobre nós. Estou interrompendo? Não. Eu acabei de vir da igreja. Sabe, sempre que eu tenho um problema, eu vou à igreja. Aí eu me encontrei com esse sujeito de fora que veio, sei lá, para uma convenção, não sei. Ele não foi ao meu apartamento e nem fomos para o hotel de luxo dele. Tinha que ser, puxa vida, um motel. Um motel daquele tipo. Assim que chegou, ligou a TV. A seguir, nada. E ele ficou sentado lá na cama vendo filme privê. E eu cheguei a pensar que ele fosse sair para comprar pipoca para nós. Finalmente, o grande momento. E ele nem sequer prestou atenção. E o tempo todo que nós estávamos namorando, ele ficava vendo as pessoas na TV. Neurótico, não é? Não, espere, espere, espere. Quando eu voltei do banheiro, os personagens do filme continuavam em plena ação na TV. E o meu amigo executivo já tinha dado no pé. Ele deixou isto. Anjo, você é sensacional. E isto. Incrível. Mas teve uma noite que eu conheci um detetive. E acabamos vindo para o meu apartamento. Nós fumamos, rimos, você sabe. Às vezes é divertido ficar papeando. Eu saí do banheiro e adivinho. Outra vez. É, isso aí. Dick Tracy sumiu com os meus 20 dólares. Dei uma de amadora, passei por mundana com careta e fui roubada como uma trouxa por um detetive. Yeah. isso. Eu sou um homem casado, tenho dois filhos e uma amante muito cara. Eu sou um animal. Ah, e frequenta bares gay. Nossa, quem é ela? Ah, eu, quando preciso de remédio. Você não tem suas preferências também? É? E você se amarra em quê? No que eu estiver afim. Tem alguma coisa para beber? É, alguma coisa doce? Que tal eu, hein? Sabe, eu não estou reclamando, mas você não é muito gordinha. É? E você tem um barrigão? E muito dinheiro. Ah, ainda bem. Ah, eu sabia. Eu sabia que não ia dar certo. Puxa vida, o que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu. Meu Deus. Quem é você, cara? Quem, eu? É, você. Eu? É, você sim. O que você é? Surda? Eu? Tem certeza disso? Cai fora daqui, coroa. Como é que é? Tudo bem com você, madame? Tereza? Você está bem, Tereza? Ela está no banho. Olha aqui, antes de você começar, eu te perdoo, tá? Portanto, relaxe. Tudo bem. Como é que tem passado? Sentindo minha falta, né? Por que esse silêncio todo, hein? Bette Davis, na sessão da madrugada, né? É. Sabe, você devia ir num daqueles programas de TV que dão prêmios. Vamos descer, Terriatomias! Ai, ai, ai, ai! Você pula, você desce, você balança seu traseiro e você ganha 25 mil e um carro. Sem valises, uma viagem de luxo, a Honolulu. Ula, ula, aleluia! Oh, puxa! O que é isso agora, hein? Chamada a domicílio? Alô? Bom, talvez ela não queira falar com você. Mas que boca mais suja, mulher! Me dá isso aqui. Catherine? Não há problema. Eu te ligo depois. Quer saber onde eu estive? Não. Miami. Ah, eu perdi um dinheiro por lá. Eu andei saindo com uma judia gorducha até o marido dela aparecer. Ah, Miami. Não foi mole, não. Foi a maior batalha eu consegui voltar para cá. Cortaram o meu salário de desemprego. Quem me formou foi um funcionário preto. Agora, me dá uma cerveja, sim, anjo? Eu preciso de um canto até eu conseguir alguma coisa. Aqui não! Peraí, são só 4 ou 5 dias. Até você tem uma mãe. É, mas ela disse não. Então vai cuidar da sua vida. É. Mas o que é isso? Os míseros $200? Se vira! Ei, calminha aí, tá? Qual é? É o Tony que tá falando. Vem lá! Você se lembra? Vai ainda embora. É minha garota, entendeu? Minha garota. Droga! Trate de colocar isso na sua cabeça oca. Se é que você ainda tem cabeça para pensar, eu não sou sua garota e pertenço a mim. Agora cai fora daqui, sai! Vai! Vai! Eu não acredito. Acredite! Você está me enxotando. Estou! Você e minha mãe são as maiores cretinas do mundo. Ah! O que ele fez com você? Eu estou bem. Vem cá, senta aí. Ai, Jesus. Meu Deus. Deixa eu ver isso. Meu Deus. Meu Deus, eu vou pegar gelo. Espera os seus dentinhos. Gelo, tá. Como aquele sujo entrou aqui? O que aconteceu? Ah, não importa o que aconteceu. Assim que os Shiras pegarem esse desrespeitador de mãe... É isso. Ele só estava tentando magoar a mãe dele. O que, que você está dizendo? É. O que, que isso tem a ver com a mãe dele? Segura aqui. Nós dois não entendemos. Nós dois... Ai! Segura, segura. Vou melhorar. Ai, que frio. Ai, nós somos duas cretinas. Ai, meu Deus. Só faltava essa, meu Deus. Ai! Ai! Ai, Tereza, tá aqui! Tereza! Tereza, vem cá! Ai, Deus! Ai, caralho, vocês estão tomando conta do mundo! Escuta aí. Por que você fez isso comigo, hein? Eu tô falando. Me dê meu casaco. Touro, touro. Não faz olé, isso. Olé, olé, para com isso. Quer parar? Não tem graça nenhuma. Olha aqui, eu acho que eu vou te cobrar 300 agora em vez de 200. Em primeiro lugar, eu não tenho. Você consegue. Em segundo lugar, eu não daria consegue, a você. Nem 300, nem 3, nem nada. Olha aqui, eu detestaria ver você nos jornais. Você pensou? Professorinha virgem frequenta bares noturnos. Bebe muito, é viciada e outras cocitas mais. Aqui está, senhorita Dan. Ah, você não precisa mais do Tony, não é? Tem um namorado negro agora. Alô? Foi você quem pediu o vigarista. Tony? Você é maluco mesmo. nunca esteve apaixonada? Eu fui até mais irracional que você. Desista, está bem? Desista. Pode desistir, por favor. Feliz Natal. Ah, não, não. Ah, mas... O que é isto? O que é isto? Ah, puxa, é fantástico. Como foi que pensou nisto? Pensando em você. Luz nas trevas, acendendo e apagando. Agora eu te vejo, agora eu não te vejo. A todas as pessoas solitárias na noite de Natal, não é? Com amor. Ah, não. Não, não. Eu não quero esse anel. Eu não quero me apaixonar. Não, não do jeito que você quer. Você quer se casar e eu não quero me casar. Você quer filhos e eu não quero filhos. Eu não disse nada sobre casamento. É Natal. O Natal me faz sentir bem. No final do ano, pensamos no futuro. Eu não acredito no futuro. Você acredita em quê? Em mim. Agora. No que acontece agora. É nisso que eu acredito. E o que é que você tem agora? O apartamento? Mas olha só. O que é que você tem aqui quando chega em casa? Nada que signifique alguma coisa para você. Família, um cachorro, um gato. Amigos. Por acaso você tem algum amigo para conversar? Nas últimas eleições, você ao menos votou? Você tem uma coisa. A mim. Tá. É só o que você tem. E para me segurar, terá que ser eu e apenas eu. Para onde você vai? Sair. Para onde? Para longe de você. Idiota. Idiota! Idiota! Idiota! Idiota! Eu não quero o seu presente de Natal! Não quero o mesmo beijo de Judas que você deu em James! Não é homem bastante para você, não é? Nenhum homem é suficiente para nossa Miss América aleijada! Eu não entendo você. Eu não entendo o seu mundo louco. Eu não entendo a sua conversa maluca. Liberdade disto e liberdade daquilo. Livre para deixar a família. Livre para abandonar a igreja. Livre para amar. Livre para desistir de ter os seus filhos. Será que pode me dizer? Pelo amor de Deus, como é que você consegue dar nova vida àquelas crianças surdas? Ensiná-las, amá-las, cuidar delas. Se você não tem os seus próprios filhos, por quê? Você sabe por você quê? Você tem medo. Tenho. Do quê? De um pouco de escoliose, de dor. Papai. Sabe o que é escoliose, não sabe? Curvatura da espinha, costas tortas, escoliose paralítica, escoliose inflamatória, miopática e ocular. Do tipo que se contrai de raquitismo e reumatismo. E essa minha é congênita, ou seja, de nascença. Você teve pólio? Nunca! Pergunte no hospital. Eu perguntei, congênita, no sangue. Pólio! Seu sangue, papai! Mentirosa! Catherine é perfeita! Por sorte! Os filhos por de Freeman! Por sorte! Eles são saudáveis seu e fortes! Suponha que os meus não fossem saudáveis! A minha mãe teve quatro e todos... homens. Todos perfeitos. Todos menos uma. A pequena Maureen. Quanto amor tinha aquele corpinho todo torto. E seus irmãos perfeitos. Falsos como um bando de cobras. Tinham vergonha dela. As desprezavam, as xingavam. Até que ela tirou a própria vida. Liberdade. Diga, garota, como se livrar da terrível verdade? ataque na entrada do ano. Adeus, 1976. E bem-vindo, 1977. Quem é? Telegrama. Telegrama? Ah, você é um canastrão. E desde criancinha. Feliz ano novo. Esse é Robert, o homicida louco. Robert, louco. Baile de máscaras. Você quer ir? Não. Tem certeza? Tenho. O que quer que faça, não devia estar sozinha, sabe? Ninguém deve ficar sozinha na entrada do ano. Feliz ano novo. Que é essa? Abre aqui! Abre aqui, bobinho. Sei que você tá aí. Ei, Sônia Bologna. Vai ser uma grande noite hoje, né? Nós dois vamos brindar pelo ano velho e saudar o ano novo também, certo? Quer tomar um copo? Anda logo, anjo. Vamos, eu já tô ficando cansado. Ah, agora não tem mais jeito. Vamos, abre aqui logo. Anda, anda, anda. Ei! Por acaso você acha que essa correntinha tua vai me impedir de entrar? Acha! Telefonista, chame a polícia. É uma emergência. Pra mim chega, professora. É o fim da linha. Você está morta. Feliz ano novo! Machucaram você. Não! E nunca mais me peça para usar essa porcaria! Nunca mais, ouviu? Eu não sou mulher! Você devia saber disso! Sabe o que nós somos? Olha para nós! Olha! Somos dois malucos! Malucos! Desculpa! Desculpa, droga nenhuma! Estou cheio de você! Do seu apartamento de luxo, das camisas, dos sapatos! Eu vou embora daqui. Não, por favor, não. Sai. Por favor, não vá. Aonde você vai? Qualquer lugar longe de você. Mas você vai voltar. Eu sei. Eu deixar você no apartamento. Você vai precisar de dinheiro. Não! Não, vou esperar você. Droga, você é um miserável! Eu sou o atacante, não o goleiro! E nunca mais se esqueça disso, viu? Não, Bruno. Minha última noite frequentando bares. Parece sério. É, quando a vida noturna interfere na vida de um. Ah. Posso te pagar um drink? Só para dar sorte, um vinho só. Confidencialmente, para mim, um é demais. E um milhão não me satisfaz. É, eu tenho o mesmo problema com os homens. Dizem que isso prolonga o sexo quase indefinidamente. Me deixa totalmente maluco. Oi, eu sou Arthur. Ora, mas como foi que se machucou assim? Isso deve durar muito, não? Você me acha estranho, não é? Ah, por favor, por favor. Eu não quis dizer isso. Não, mas pensou. Não foi? Hein? Eu sinto muito. Eu sinto muito. Vem cá, você não pode fazer isso comigo. Por gentileza, será que dá pra gente conversar um pouquinho? Só um momento. Tem um cara ali atrás me incomodando. Provavelmente está olhando pra cá. Você conhece? Conheço. Então tudo bem. Ele me assusta. Por que você me escolheu? Porque você me pareceu... O quê? Não sei, simpatia. Tem um sorriso bonito. Se sorrir, talvez ele vá embora. E aí? Ah. Ei, pessoal, é meia-noite em São Francisco. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! É isso aí, amor. Todo mundo! Obrigada por me trazer em casa. Ah, eu sabia. Eu sabia. Claro, claro. Lar, doce lar. Ah, você precisa muito de uma bebida. Serviço de quarto. Ah, é melhor trazer uma garrafa de uísque forte, sim? E seja rápido, por favor. Ah, é bonito. Muito bonito. Antes de se mudar para cá, um drink, tá bem? Um drink e boa noite, tá bem? Me diz uma coisa. Aquele cara do bar tá te perturbando, né? Eu tenho o mesmo problema. Não larga do meu pé, sabe? Eu o tempo todo chorando, chateando, espionando. Não me larga nunca. É dia e noite. Gosta de mim? Gosta de mim? Não consigo ir ao banheiro toda hora. O que tá fazendo, amor? Amor. Que droga! Estou quase me sufocando de amor. Morto. Olha, eu gostaria de sumir uma semana. Há quanto tempo você é casado? Que pergunta maluca a sua. Eu detesto. Eu detesto a pessoa. Só se eu fosse maluco para voltar para lá essa noite. Esta noite toda está sendo muito maluca. É, eu cheguei na cidade. Duro, sem trabalho, sem lugar para ficar. Tudo que eu procurava era sair do frio. Eu queria um lugar para passar a noite, sabe? Mas aí bebemos e... Você sabe, uma coisa puxa a outra. Aí já sabe. Estou enfurnado lá até hoje. Sabe... Às vezes eu penso com sinceridade que estava muito melhor na prisão. Você já esteve na prisão? Já sim, duas vezes. Por quê? Por isso. E as pessoas não discriminam você como ex-presidiário? Claro que sim. Discriminam, sim. Mas você não. Você é diferente. Como? Um prisioneiro entende essas coisas. Sabe quem se importa e quem não. Mas você se importa, sim. Você não tem nada de ruim no corpo. Você é um brincalhão. E eu que pensei que era insensível. Espere. Espere. Primeiro... Todos nós temos alguma cicatriz. Dizem que todos nós nascemos em pecado, sabia? Ainda bem que é assim, né? Me beija agora. Me beija. Me beija agora. Você tem um corpo lindo. Eu adoro as pessoas que têm corpo assim. Eu faço ginástica o dia todo. Sabe lá onde eu moro? Quem não briga é pichado. Na prisão, se você não briga, eles te jantam. Eu não devia beber tanto assim. Ei. Ei. Ainda não estou pronto, não. Ainda não estou preparado. Talvez seja eu. De qualquer modo, a culpa não é sua. Acontece. Droga de mulheres. Tudo que fazem é ficar deitadas. O homem tem que fazer tudo. Acha isso engraçado, é? Ora... Eu acho que é uma maneira e tanto de iniciar o ano. Daqui a pressa, temos a noite inteira. Não, um outro dia. Eu vou chamar um táxi. Ei. Ei, escuta, não dorme agora, tá bom? Vamos. Quer levantar, por favor? Você não pode ficar aqui. Você quer que eu consiga tudo bem, mas mais tarde. Eu quero que você saia daqui agora. Não. O que está tentando provar? Provar? Provar o quê? Eu não tenho que provar nada pra você. Você pensa que eu sou gay, não é, sua miserável? Eu sou casado com uma garota que perto dela, você é um lixo. Ela está na Flórida com uma barriga enorme esperando meu filho. Meu! O que você acha dessa prova? Sua vigarista! Catherine! Catherine! Não! Não! Não, me larga! Não! Não! Cala a boca! Não! Cala a boca! Não! Não! Não! Não! Cala a boca! Não! Catherine! Não! Não! Não! Cala a boca! Queria, não era, vigarista? Era só isso, não era? Hein? Era só isso, não era? Hein? Era só isso? Hein? Era isso que você queria? Ai, meu Deus! Vigarista! Vigarista! Vigarista!